fica em mim. Embarca em mim. Hoje, e seguindo a nossa rúbrica Por onde andam os nossos alunos crescidos, temos connosco o Pedro Coelho, ex-aluno do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e natural de Oliveira do Hospital. Seja bem-vindo, Pedro, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, obrigado por me terem convidado. Então, olha, Pedro, como tu não foste meu aluno, eu não sei assim muito acerca de ti. Gostava que tu me falasses um bocadinho de qual foi o teu percurso no ensino secundário, portanto, no nosso agrupamento. Sim. Eu fiz o secundário na escola secundária de Oliveira do Hospital, na altura ainda não havia agrupamento, e tentei sempre estar envolvido nas várias atividades da escola, nomeadamente no Clube Europeu. Na altura ainda não existia clube de rádio, mas eu já fazia rádio na altura, porque eu, quando comecei a fazer rádio, ainda estava no ensino básico, ainda estava no oitavo ano. Fiz teatro também na escola. E depois, no 12º, portanto, no último ano do secundário, fui presidente da Associação de Estudantes. E tive sempre esta vontade de estando envolvido nas várias coisas da escola, algo que depois fui mantendo fora da escola, ou seja, manter aqui alguma atividade associativa em Oliveira do Hospital e depois também na faculdade, quando entrei para a faculdade. Então tu seguiste Humanidades, o curso de Humanidades, e depois candidataste para? Para a Nova, para a Universidade Nova de Lisboa, para Ciências da Comunicação. Eu quis sempre esse curso desde que entrei no 10º ano, portanto eu trabalhei sempre para que a minha média fosse suficiente para entrar na Nova. Felizmente foi mais fácil do que eu estava à espera, e as coisas correram sempre bem, e portanto quando chegou a altura de entrar para a faculdade já não tive muito aquela ansiedade, será que dá, será que não dá, e as coisas correram bem e acabei por fazer o curso na Nova e começar a trabalhar logo a seguir em Lisboa. E, portanto, quando acabaste o curso, disseste que começaste logo a trabalhar, foi diretamente na área, e se sim, em quê? Foi diretamente na área, mas não especificamente em jornalismo, que era aquilo que eu tinha feito mais antes de acabar o curso, porque a verdade é que eu comecei a colaborar aqui com a rádio durante o ensino secundário, ainda antes do ensino secundário, e logo aí comecei a ter alguma experiência de jornalismo e a fazer jornalismo aqui na rádio, e eu, quando acabo o curso, não é nessa área que começo a trabalhar na área da comunicação, mas mais na área das relações públicas, do marketing, da comunicação institucional, que eram áreas que eu tinha interesse, que fui desenvolvendo durante o meu curso. Uma vantagem do meu curso ser Ciências da Comunicação e não ser jornalismo foi que me permitiu realmente escolher muitas áreas dentro da comunicação, e eu fui desenvolvendo este interesse por esta outra área durante o curso, e surgiu essa possibilidade de trabalhar nela quando acabei o curso na própria universidade, porque eles precisaram na altura de um reforço em part-time para o gabinete de comunicação da faculdade. Era um trabalho que me permitia conciliar com outras atividades que eu tinha e que na altura era bastante bem remunerado para o horário que eu tinha, e portanto eu fiquei um ano a trabalhar com a faculdade no gabinete de comunicação. E depois, a seguir, acabei por entrar num mestrado noutra faculdade, e saí durante uns meses para outro trabalho, e depois acabei por voltar para desenvolver um projeto que foi muito interessante e que eu fiz durante 5 anos, mais ou menos, que era um projeto em que eu andava a visitar escolas de todo o país, escolas secundárias de todo o país, a divulgar a oferta letiva da universidade. Que foi uma coisa que para mim foi muito boa, porque me permitiu usar algumas competências que eu tinha anteriores de comunicação oral, não é? Comunicação em público, mas com um público novo todos os dias, não é? Porque eu fiz, quando na última parte já desse trabalho, eu estava a fazer 120 a 150 escolas por ano, 120 a 150 visitas. Portanto, eu durante a partir do mês de janeiro e até ao mês de junho de cada ano, estava sempre em circulação, e essa foi a minha primeira experiência de trabalho. Ou seja, não teve nada a ver com aquilo que eu estou a fazer agora, nem teve nada a ver com aquilo que eu sonhava quando estava aqui em Oliveira ou depois quando comecei a tirar o curso, mas foi incrível lá mesmo. Ou seja, estes quilómetros todos deram-me muita coisa nova e muita coisa diferente. Pedro, tu referiste que andaste nas várias escolas, mas por acaso não vieste à nossa. Vim, 3 vezes. Vieste 3 vezes. Três. Pronto, é o que eu digo, eu não fui tua professora, portanto, não é? E ainda tiveste a sorte de eu perdoo, mas não esqueço. Ainda tiveste a sorte de ser aluno, de, não do agrupamento, mas sim da nossa escola secundária de Oliveira do Hospital, sim, não é? Sim, mas as 3 vezes que vim já era agrupamento, ou seja, já foi mais recentemente. Foi em 2019, portanto foi antes da pandemia, 2019, 2018 e 2017. E foi sempre em papéis um bocadinho diferentes, ou seja, em 2019 vim com a faculdade e vim apresentar a oferta letiva com aquela coisa toda de folhetos, etc, etc. E antes vim participar em mais em modelo de conferência, ou seja, falar sobre a minha experiência. Na altura até foi a convite da professora Cristina Borges e da Associação de Estudantes que estava na altura, que organizavam aqui alguns eventos relacionados com a continuação de estudos para a faculdade e com o futuro profissional, e foi aí que eu passei cá, embora pronto, num papel muito diferente, né, do meu papel anterior como aluno. Pronto, eu iria te perguntar, se tu sentiste, se tiveste algumas dificuldades em teres ido, portanto, tu foste para uma universidade muito boa, de renome, não é? Para Lisboa, e portanto para um meio completamente diferente ao Oliveira do Hospital. E parece-me que tu não deves ter grandes dificuldades, porque tu és uma pessoa que desde sempre comunicas muito bem. Tu não foste meu aluno, mas eu lembro-me de ti desde sempre a fazer as apresentações de várias cerimónias que houve cá em Oliveira do Hospital, de vários concertos. Portanto, tu sempre tiveste, gostaste de estar na apresentação, pronto, nessa altura. Se calhar eu não te associava, porque também eras mais novo, ao jornalismo, mas à comunicação sim, tu sempre foste um jovem que gostaste muito de comunicar e portanto não sei se tiveste grandes problemas de adaptação. Tive alguns na verdade, porque eu gostava muito da minha vida aqui, não é? Claro. E fui muito feliz enquanto vivi em Oliveira, agora também cá passo muito tempo, felizmente, mas durante aquele período, né, que foram 18 anos que eu tive sempre aqui, nós temos uma grande vantagem, que é, nós fazemos tudo num instante. Num dia nós fazemos uma data de coisas e eu conhecia toda a gente, conhecia os meus professores todos também, e quando vou para Lisboa, ao início eu não tive logo casa. Portanto, tive concorrer a uma vaga na residência da universidade, não consegui logo a vaga. Durante 3 semanas estive em casa de uns amigos dos meus pais, que tinham a casa em obras. Portanto, eu durante as primeiras 3 semanas estive a viver numa casa que não tinha portas. Depois, nesse período, eu tinha que me levantar tipo 6 da manhã para estar às 8 na faculdade, ou seja, tudo isto era uma mudança muito grande na minha rotina, à qual eu não estava habituado, e fiquei sempre naquele primeiro início com a dúvida: será que alguma vez me vou habituar a isto? Não gostei nada do primeiro semestre na faculdade, achei o curso muito teórico, muito chato, achei que os professores não ensinavam bem, e aí tive sorte também aqui em Oliveira ter maioritariamente professores de quem gostava, e que gostava também do método de ensino deles, e portanto quando eu chego lá eu lembro-me uma grande revolta que eu tinha ao início, mas como é que isto é ensino superior se eles não ensinam nada? Porque eu sentia mesmo que não existia uma preocupação com nós aprendermos ou não. E isto foi o início e foi um choque grande para mim. Depois, felizmente, as coisas foram melhorando, à medida que eu também fui percebendo que era um nível de ensino diferente, que era um nível de ensino mais vocacionado para nós próprios termos que procurar as nossas coisas e não tanto para aprender em sala de aula. Quando comecei a perceber que tinha também que fazer as minhas leituras e que tinha que fazer as minhas experiências e eu próprio ir a conferências e eu próprio inscrever-me em workshops e eu próprio ter projetos extracurriculares, ou seja, basicamente tive que começar tudo de novo. Eu aqui já fazia uma data de coisas, não é? Claro. E portanto tive de começar tudo de novo, e essa foi a dificuldade da adaptação. Ao início eu também tentei manter aqui alguma ligação, eu continuei a fazer rádio aqui em Oliveira até o segundo ano da faculdade. Depois, no terceiro ano da faculdade, no segundo para o terceiro ano da faculdade, eu voltei a envolver-me na Associação de Estudantes, mas desta vez lá, e fui presidente da Associação de Estudantes lá também, e isso depois fez com que eu mudasse aqui uma data de coisas, mas mas nesta altura em que eu sou presidente da Associação de Estudantes na faculdade, já adorava a faculdade, já vivia todos os dias na faculdade, manhã à noite, e ultrapassei estas dificuldades. Mas isto, o que eu queria também transmitir com isto é que nós às vezes somos muito despachados e desenrascados, mas isso não quer dizer que num novo contexto, num novo cenário, não tínhamos as mesmas dificuldades, e tive, felizmente, superadas, e felizmente muito, fui muito feliz também nesses anos da faculdade, onde eu pude mais uma vez também testar um bocadinho as competências que já tinha, não é? Competências de comunicação, aqui num contexto um bocado maior, porque a faculdade na altura tinha 5.600 estudantes, portanto é uma faculdade grande. Eu não sei como é que é agora, mas na altura era a quarta maior faculdade de Lisboa e a maior na área das humanidades, e portanto era também um novo desafio muito grande também ser representante de tantos estudantes, e foi, para mim foi incrível, foi uma experiência espetacular e muito gratificante. E depois deu-me ferramentas também para o que vim a fazer a seguir. Pronto, nós já percebemos que tu estás muito feliz, não é? Que gostas daquilo que fazes. E se não me engano, neste momento tu estás a trabalhar no Expresso. Estou a trabalhar no Expresso, Na área de jornalismo. Sim, eu sou jornalista do Expresso. Estou a coordenar neste momento as redes sociais do jornal. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no TikTok. E estou também a coordenar um projeto editorial novo que lançámos no final do ano passado, chamado Geração E, que é uma secção dentro do jornal, dentro da edição online do jornal, que é feita por jornalistas que têm todos menos de 30 anos. Portanto, e o nosso objetivo com a Geração E é nós fazermos conteúdos que chegam também aos leitores que têm menos de 30 anos ou menos de 35 anos, que conhecem o Expresso, mas que muitas vezes não estão totalmente conectados àquilo que é o jornal, e que nós queremos também incentivar isso com a Geração E, e é por isso que fizemos um projeto que é todo ele pensado e feito por jornalistas mais novos. E são estas duas coisas neste momento que me ocupam mais. Felizmente também o facto do jornal ter muita coisa sempre a acontecer permite que eu também vá fazendo muitas coisas pelo caminho, e sim, estou muito contente, estou há um ano e meio. Felizmente, e apesar de tudo, consegui encontrar um bocadinho de tempo para passar a ter também uma colaboração mais regular aqui com a rádio, uma vez por semana, à segunda-feira. Pois, também era isso que eu tinha perguntado. Portanto, o bichinho da rádio não sai, não é? Pronto, sim, continuas. E tens um programa teu agora neste momento. Sim, sim. Às segundas-feiras, das 8 às 10 da manhã, um programa muito simples, de dar boas-vindas à semana, com música, com algumas notícias. É um horário muito importante para a rádio, portanto, é aquele período do dia que as pessoas ligam a rádio para ouvir as primeiras notícias e para tentar ultrapassar um bocadinho o facto de ser segunda-feira, e portanto eu achei que era um bom desafio para ter neste momento, e também para retribuir o que a rádio fez por mim, porque a verdade é que eu aprendi a fazer tudo aqui na rádio, e fazer tudo é tudo. Ou seja, eu lembro quando eu comecei a fazer o meu programa de rádio, que era o Espalha Factos, eu fiz 8 edições gravadas, e depois o Albino, com grande imprudência, deixou-me passar a fazer o programa em direto. E, portanto, eu tive os meus primeiros diretos aqui na rádio. Foi aqui que eu fiz as minhas primeiras noites eleitorais, foi aqui que eu fiz as minhas primeiras tardes desportivas, foi aqui que eu fiz as minhas primeiras reportagens de rádio. Portanto, foi aqui que eu testei tudo pela primeira vez. E agora que estou a fazer outras coisas e que também tenho uma carreira diferente, senti que era o momento de retribuir o que a rádio fez por mim, e estar mais ativo e colaborar também numa fase em que eu acho que a rádio precisa de ter novas vozes, e estamos também a trabalhar nisso e a tentar que outras pessoas mais novas comecem a juntar-se à rádio, e vamos ter novidades em breve. Algumas já aqui estão dentro deste estúdio, mas eu não posso ainda anunciar. Ainda bem, ficamos felizes. Então, tendo em conta que se percebeu que tu realmente gostas bastante de rádio, tu consegues desenvolver alguma coisa semelhante no Expresso? Ou seja, tendo em conta que nós temos muita ideia de que um jornal é mais no suporte de papel, em textos escritos, consegues desenvolver alguma coisa fora disso? Felizmente sim, porque o Expresso tem também desenvolvido muito a sua componente multimédia. O facto, aliás, de eu ter passado a coordenar as redes sociais reflete, por um lado, esse investimento do jornal, que não, até aí não tinha ninguém responsável por coordenar a área das redes sociais e, finalmente, em 2022, fez este investimento e, portanto, nós passámos a ter uma produção de conteúdo próprio nas redes sociais que não existia antes e que permitiu, por exemplo, aprofundar o vídeo em redes sociais. Essa foi uma das coisas. E depois o Expresso está neste momento com mais de 30 de podcasts ativos, e alguns deles são bastante conhecidos, como por exemplo o Expresso da Manhã, que é o nosso podcast diário, o nosso podcast da manhã. E eu, felizmente, em princípio, a partir do último trimestre deste ano, vou ter também um podcast dentro da grelha de podcasts do Expresso. Não serei eu a única pessoa na equipa deste podcast, aliás, mas terei um projeto que me permitirá também, de alguma maneira, levar a paixão da rádio para o Expresso. Felizmente, também temos tido algumas oportunidades em vídeo para entrar em ação. Recentemente até tivemos um debate interessante com os elementos mais novos do movimento Mais SNS, que foram um debate no Expresso sobre o que a nova geração quer para o futuro do SNS, e eu tive a oportunidade de moderar esse debate. Mas sim, continuamos a ser um jornal, e portanto temos um grande foco no conteúdo escrito. Hoje o conteúdo escrito acaba por ter um complemento grande de multimédia, ou seja, de vídeo, de infografia, de podcast, etc. E o Expresso permite-me desenvolver tudo isso, embora, e aqui também tenho de sublinhar muito isso, eu no Expresso, acima de tudo, aprendo muito com a equipa com que trabalho. É uma redação cheia de pessoas muito especializadas, muito informadas, com muitos anos de experiência, e eu tenho a sorte de trabalhar com eles e de aprender com eles todos os dias, e acho que essa foi a maior sorte que eu tive também em ser convidado pelo Expresso. Eu não tinha uma experiência de trabalho muito convencional na área do jornalismo, eles contrataram-me e eu fiquei muito feliz por isso, mas a verdade é que fui trabalhar com pessoas que têm muitos anos de experiência em jornalismo e com as quais posso aprender muito. E aqui aprender muito não se resume só ao escrito, ou só ao áudio, ou só ao vídeo, é tudo aquilo que nós vivemos numa redação. Felizmente hoje também com uma adaptação diferente aos vários meios e até ao teletrabalho, não é? Porque o facto de eu hoje poder estar em teletrabalho faz com que eu possa trabalhar aqui de Oliveira muitas vezes, e isso é uma coisa boa, porque eu consigo conciliar a profissão que sempre sonhei ter com a terra que eu gosto tanto e que me deu sempre tanto também. Pedro, foi sem dúvida nenhuma um prazer ter-te aqui connosco. Tu és um jovem que nós já sabíamos, muito comunicativo, que falas muito bem. Trouxeste-nos aqui uma experiência de vida que, embora seja curta, mas já é uma experiência muito grande. E, portanto, agradeço-te imenso. Já sei que a tua vida vai ser boa, com certeza, porque tens espero que objetivos muito bem definidos. E foi um gosto enorme ter-te connosco. Acho que os nossos locutores aqui presentes também gostaram muito de te ouvir e espero que os nossos ouvintes também te ouçam, porque tu és um orgulho não só para a nossa escola secundária de Oliveira do Hospital, mas também para Oliveira do Hospital, porque realmente és um jovem que estiveste sempre interessado por muitas atividades e por tudo aquilo que se realizou em Oliveira do Hospital, e que neste momento tens, continuas com um leque tão variado de atividades que te propões e que participas, e eu acho que é precisamente isso que os nossos jovens devem levar também, portanto, daquilo que tu disseste, é que não devem ficar só pelo curso, perante as adversidades e as dificuldades que vão encontrando, mas devem-se meter noutros projetos, porque os projetos é que vos vai levar mais além. E eu acho que os jovens hoje em dia se acomodam um bocadinho, não são todos, há exceções, mas acho que a maior parte se acomoda um bocadinho. Eu acho que nós temos sempre a tendência para pensar dessa forma, ou seja, eu acho que há... 20 anos, não é? Quando eu tinha 12 ou 13 ou 14, eu comecei a fazer rádio com 14 anos mais regularmente, comecei a fazer rádio com 13 mais esporadicamente em coisas da escola. E a verdade é que já nessa altura havia muito esta conversa de que os jovens estavam muito acomodados e estavam muito encostados. Então, acho que nós também temos que fazer um esforço. Eu agora já não sou tão jovem, por isso já posso falar assim com as pessoas velhas. Temos que fazer mal, um esforço. Essa das pessoas velhas temos não fazer, sei. Temos que fazer um esforço de incentivar os jovens a fazerem aquilo que eles gostam, e acho que isso acho que não há mal nenhum em as pessoas não fazerem tudo. As pessoas devem é pensar naquilo que gostam e como é que eu posso daquilo que gosto fazer uma profissão, como é que eu posso daquilo que gosto ter um impacto na minha terra. As pessoas podem gostar de várias coisas diferentes, não é? Eu gosto de desporto e posso, por exemplo, envolver-me, já imagino, não tenho jeito para jogar hockey, mas quero muito apoiar a prática desportiva, eu posso apoiar aqui o OH Sports e participar nos sociais, não é? É verdade. Gosto do ambiente, gosto de proteger o ambiente, posso pegar, organizar uma caminhada de plogging a apanhar lixo. Sei lá, há uma data de coisas que se podem fazer pela nossa terra, pelo sítio onde nós vivemos, e acho que nós temos aqui que dar este incentivo a toda a gente que o faça. Aqui os nossos locutores também não devem ter medo de pegar e fazer as coisas. Não há medo nenhum de fazer um programa em direto. Não há medo nenhum de fazer uma reportagem para a rádio. Porque acreditem, quando nós estamos em direto a fazer uma coisa e nos enganamos, a única coisa que acontece é que temos que continuar no ar porque não vamos parar. E portanto, isso é a melhor coisa que há. Porque eu antes, quando fazia o programa gravado antigamente, eu para gravar uma hora passava 3 horas no estúdio. Eu quando estou em direto para fazer uma hora de programa, passo uma hora no estúdio e pronto, e acabou. E as pessoas estão a ouvir enganar-nos, elas também se enganam quando estão a fazer as coisas delas. Portanto, sem medo, quanto mais fizer para a frente, menos nos vamos enganar. E pronto, e assim, estes jovens hoje que se calhar gostam mais de estar agarrados ao TikTok e ao Instagram, enfim, sejam TikTokers ou Instagramers, também não há mal nenhum nisso. O importante é que não fiquem apenas como espectadores. As pessoas não podem ser espectadoras, têm que ser ativas, daquilo, claro, que está à volta delas. Obrigado pelo convite, boa sorte. Obrigada. A todos. E até para o ano, porque para o ano vamos nos encontrar com tantas dicas, portanto para o ano temos que nos encontrar aqui novamente. Quem está sabe, bem, Pedro? quem sabe. E então, com programas vá. Próprios a saírem aqui destas cabeças. Vamos ver, é tudo possível, acho que sim. Obrigada. Obrigado. For my Lord, and my car, my Lord, love gon' set me up, bitch gon' set me up, I'm retaliate, he ride like the car, and she weak, yeah, like Wolf Vicky, yeah, oh my God, hold up, I'm down like 10, hold up, I'm ain't far off, girl. Olá a todos os ouvintes, desta vez estamos aqui, não desta vez, é uma coisa semanal, mas estamos agora para a rúbrica sobre música. Desta vez, agora sim, com o Sebastião, um convidado que não é costume ter. Pois não, olá. A última vez que ele cá veio é capaz de ter sido há mais de um mês. Sim, acho que é a terceira vez que eu estou aqui. Ele é bastante desaparecido. Para este último programa, eu e o Sebastião, depois de uma grande discussão, chegámos a um consenso sobre o artista que trairíamos. E gostamos os dois bastante desse artista. E eu acho que nada mais justo do que trazermos o nosso querido Tyler, sim, the Creator. Tyler the Creator. Eu vou-te deixar introduzir um bocadinho esse artista, para quem não conhece. Tyler the Creator é um músico que ganhou grande fama relativamente recentemente com a sua infame trilogia de álbuns, que é Flower Boy, Igor e Call Me If You Get Lost, que iremos falar um pouco mais nesta rubrica. A música dele, principalmente nestes últimos três álbuns, é muito, muito inovadora, muito diferente de qualquer outra coisa que possa se ouvir em outros artistas. É um estilo muito único, que envolve algum soul, algum R&B, pop, que ele... Rap também. Sim, rap, sim, claro. Rap e pop é o género principal dele. Mas eu estou a falar de géneros que ele usa para ajudar. De novo, pop, R&B, soul, que é bastante evidente, principalmente no Igor. Ele nem considera que seja um álbum de rap, porque ele considera que é um álbum de pop, mesmo que tenha ganho um Grammy de melhor álbum de hip-hop no ano que saiu. Aliás, a primeira vez que ele ganhou um prémio foi mesmo aí que ele se lançou para o mundo. Se não me engano, foi MTV Awards. Foi de uma forma até bastante polémica, que foi com o álbum Goblin de 2011, com a música Yonkers, que tinha um videoclipe bastante perturbador e é uma música bastante violenta. Nós não vamos colocar aqui, até porque não é propriamente fácil de ouvir, mas essa música na altura chocou bastante o público, até porque ele no videoclipe come uma barata viva. Ou como ou coloca na boca. É um videoclipe bastante chocante. Ele agora não vai tanto por esses lados, mas acho que foi a partir da controvérsia que o Tyler, the Creator, se lançou para o mundo. Sim, sendo Goblin o seu primeiro álbum, que saiu em 2011, seguido depois por Wolf em 2013. E estes dois álbuns até ganharam bastante aclamados criticamente. Cherry Bomb saiu em 2015 e não foi muito bem recebido a nível crítico, e pessoalmente também não gosto, ouvi-o e não achei. Cherry Bomb é um bocadinho complicado ouvir, sim. Não é propriamente. Acho que é realmente um lapso de qualidade. É um estilo muito de rap muito, muito pesado, muito frenético. Não propriamente como Travis Scott, não é rap. Tem um nome, um género, mas eu não me lembro. Não é rap de Travis Scott, é rap. Tipo rap violento. Sim, violento, pesado, de novo, meio caótico. Mas ele agora deixou-se disso. Sim, ele mudou completamente. Em Flower Boy foi muito Free 16, que ele fez em 2 anos. Músicas muito calmas, muito, muito melódicas, que não dependiam tanto no rap, no, nas suas skills de rap, mesmo que tenham brilhado bastante, mais do que em Igor. Portanto, a música que vamos aqui trazer do Flower Boy, que foi lançada em 2017, é Pothole, que seria tipo um buraco na estrada. O Sebastião gosta bastante dessa música, sim. Eu também. Não é das mais conhecidas do álbum, mas nós gostamos sempre de trazer aqui algumas músicas novas. Se já por acaso conhecem o álbum, gostamos de trazer aqui músicas não tão conhecidas, não é das mais ouvidas, mas acho que tem uma qualidade e lá está, conseguimos mostrar mais ou menos que não é já nada violento, é mesmo a focar-se na melodia. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer sobre aqui o Tyler, the Creator, é que o nome dele é Tyler, o Criador, porque ele faz as músicas, mas ele também se considera um cineasta, porque ele faz os videoclipes e ele cria esses ambientes, ele cria essas imagens para os videoclipes, esses cenários, de uma forma bastante criativa. Até os videoclipes dele têm uma enorme criatividade e eu acho que isso também o destaca bastante. Pessoalmente só ouvi os videoclipes de novo álbum dele, do álbum mais recente, mas são muito interessantes. Sim, ele tenta sempre inovar, pronto, não só na música, mas também no estilo das músicas e também no estilo dele. Ele não se veste particularmente de uma forma comum. Igor é o antepenúltimo álbum dele, que saiu em 2019. Um dos meus preferidos, se não o meu preferido. Conta uma história sobre uma relação amorosa com um homem. Sim, daqui vem alguma revelação da sexualidade do Tyler, the Creator. E vai acompanhar um triângulo amoroso com um rapaz e com uma rapariga que se anda a meter no meio da relação. Há uma clara progressão de emocional por parte dele, em que começa com um amor muito intenso, muito intenso, muito forte por o rapaz. Depois as coisas começam a descambar, as coisas começam a desmoronar com Running Out of Time, em que ele sente-se apertado em tempo para realizar os seus objetivos de relação. Depois New Magic Wand, que é praticamente uma ameaça. Sim, nós conseguimos ver uma progressão de calma e em que ele está apaixonado. Depois começa a se sentir, como o Sebastião disse, sem tempo. Agressividade. E de repente fica totalmente agressivo. Sim, quer dizer que o quero matar. Não sei se te lembras. Por exemplo. Depois What's Good é uma quebra de humorística, mais ou menos. Uma quebra de emoção. E depois Gone Gone Thank You é quando ele começa a aceitar que a relação acabou e que ele tem de continuar. Mas mesmo nesta música de duas partes, no Thank You, obrigado, ele já começa a sentir saudade. E depois I Don't Love You Anymore, já não te amo, acaba. Não, calma. E depois I Don't Love You Anymore, que é já não te amo, é completamente contrastado com Are We Still Friends? Ainda somos amigos, ou seja, tanto o quer esquecer que ainda quer ser amigos. E depois há uma certa circularidade do álbum em que ele volta ao começo e mostra de alguma forma uma relação tóxica, manipuladora, que está sempre a acontecer em ciclo. Por fim, vamos falar do álbum Call Me If You Get Lost, que vamos considerar que é dividido em duas partes, porque este ano foi lançado Call Me If You Get Lost Estate Sale. Neste álbum Call Me If You Get Lost, o Taylor quer expressar como o Igor mudou a vida dele e como o rap mudou a vida dele. Neste álbum ele deseja mostrar mais como está a viver, é mais para ele se gabar sobre todas as coisas que são importantes para ele. Sim, o estilo muda muito. Ele volta a músicas muito mais focadas em rap, muito menos a divergir de alguma forma de Igor. Neste álbum ele quer mostrar que está a viver bem, que está a viajar, ele, os amigos dele, quem o ajudou. E o título, ele até explica de uma forma interessante, que o título, traduzindo, é Liga-me se estiveres perdido. Mas não no caso de estar a ligar e dizer preciso da tua ajuda, não sei o que é que hei de fazer, mas sim de ligar e dizer-lhe eu estou aqui, estou a viajar pelo mundo, estou a viver bem, não a desculpar-se, não a pedir ajuda. Sim, ou seja, é mesmo de gabar-se, é de mostrar que está numa situação boa da vida. Sim, e também divergência de um álbum completamente focado em amor, como foi Igor, para um álbum mais descontraído, mais de viver a vida. Álbum esse em que ele adota uma personalidade nova, que ele chama de Tyler Baudelaire, e em que é quase como se fosse um pseudónimo. É um pseudónimo, mas com um ego infladíssimo. Sim. Tanto que na última música da edição Deluxe, ele acaba por matar todas as suas versões passadas, dando a entender que se calhar no novo álbum, que ninguém sabe bem quando é que vai sair, que vai ser um novo Tyler, como nós temos visto ao longo destes álbuns todos. Sim. As músicas que vamos aqui trazer do Call Me If You Get Lost, vamos trazer três, é What's Your Name? What's Your Name? Isto é escrito de forma diferente, mas é qual é o teu nome? É uma música. Mantém um pouco a sua identidade romântica, se calhar, mas mesmo assim conseguimos ver bastante diferença, porque tem o rap lá dentro. Depois vamos ver Safari, que dá umas sensações assim mais de verão, mais praianas. Eu recomendo bastante este álbum agora para ouvir no verão. É um álbum que dá mesmo umas sensações de ilha paradisíaca na praia com o mar. É um álbum bastante tropical. E por fim, Worth Talk, que é dessa nova versão deluxe, que já é mais focado no rap, mas é estas três músicas são bastante alegres, são bastante animadas e acho que vai ser interessante ouvi-las. Sim, e de agora vamos trazer Earthquake, que é a segunda música do álbum e a minha preferida, mesmo que também a mais conhecida. A mais conhecida e de alguma forma demasiado popular, principalmente acho que pelo TikTok, mas eu, como uma pessoa de fora, gosto muito. Mas pronto, acabamos aqui o nosso rubrica. Esperemos que tenham gostado. Sim, vamos ver o que é que podemos esperar do Tyler, the Creator, nestes próximos anos, ver se ele vem cá a Portugal, para o podermos ir ver, não é? Eu acho que seria fantástico. Seria fantástico. Mas, sim, se calhar no álbum. Vamos estar atentos e se para um ano houver alguma novidade, cá estaremos de novo. É claro. Muito obrigado. Oh, you look malnourished. Get some bread, fried an egg. Yo, you're drowning in syrup. You pick a spot, I pick a tail number, and we can be tourists. Let's go to Cannes and watch a couple indie movies that you never heard of. Listen to bands, groove when we dance. Disco in France, smell some perfume, head in the wind. We can switch off, I can show you how you can really exfoliate skin. If you got a man, you should cut it off. Get your passport, cause we run it off. You can sit and talk, you can tell me everything that's on your chest. Baby, get it off, you are my type. You a bright light, and I'm like a moth. This is not a game, but before we start, what's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? Yeah. What is your name? What do you bring? Yeah. I think that I got what you need, and I'm willing to do anything that you please. I'm trying to get down to the root of the apple, the deepest I could in them jeans. My clan like Sonic, can't speak, no. No, you can't eat my lean, no. Baby, tell me where the beats go. Cause I'm lost. Your body competitive fashion. I hope you ain't got of the shit that I bought. Cause money ain't don't mean a thing. I bet you the time that I take you out. 1 minute, it's a beautiful thing. Try to end when we been took out. What's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? What's your name, girlfriend? What's your name? Yeah. Ora bem, e uma vez que este é o último programa desta sessão, deste ano letivo, vamos agora fazer aqui um balanço, uma conversa sobre tudo aquilo que aconteceu. Vamos fazer esta secção um bocadinho em roda livre. Digam lá, um a um, ou todos ao mesmo tempo, para isto ser mais animado, quais é que foram as vossas melhores memórias deste ano letivo? Não só aqui na rádio, mas deste ano letivo, digam lá. Então, falando aqui das boas memórias da rádio, eu acho que as melhores são em off, porque não passam para o público e acho que se vissem um bocadinho iam se rir também, como nós nos rimos muitas vezes aqui. E na escola, as melhores memórias são os tempos livres com os amigos, eu acho, porque lá está, posso falar um bocadinho mal, mas o horário era muito extenso, era muito carregado, portanto nós passávamos o dia todo na escola e as melhores partes era quando estávamos com os amigos a almoçar ou nos furos, e portanto eu acho que é isso. Falando agora também um bocadinho do que se passa cá na rádio, que para mim, entre as gravações, também é a parte mais divertida. Muitas vezes nós enganamos-nos e os erros é o que nos diverte mais, porque nós estamos todos concentrados e depois às vezes temos colegas, como aconteceu ali muitas vezes com Matilde, que não aguentam o riso e interrompem-se as gravações. Mas eu acho que temos de ter assim paciência com estes colegas. Pronto, apesar de não ser a única, porque sim, toda a gente se ri e eu não sou a única, incluindo ali o Ricardo, que falou agora mal de mim, mas pronto. Eu para o ano vou tentar melhorar, prometo. Então, felizmente este ano trouxe-me bastantes e boas memórias. Claro que se eu tiver que escolher um momento que marcou este ano, obviamente que foi o facto de ter ganho o Euroescolas. Acho que dificilmente haverá alguma coisa que vença esse acontecimento. E obviamente que aqui na rádio também foi sempre uma boa experiência, especialmente este ano, que houve uma grande transformação mesmo nos elementos desta equipa, mas também foi muito interessante ver a evolução de todos e ver como estávamos todos unidos para chegar a um programa final decente e que era aquele que passou para quem nos ouve em casa. Eu acho que uma coisa que marcou bastante esta temporada, vamos chamar assim, foi inovação, acima de tudo, porque acho que todos nós tentámos inovar um pouco nos nossos programas, mudar um pouco a forma como tínhamos as nossas rúbricas e como apresentávamos mesmo o programa. Acho que começámos a criar coisas novas e a adicionar coisas ao programa que não haviam antes. Eu acho que isso também foi bastante divertido, porque tivemos mais espaço para nos manobrarmos e mais espaço para inovar mesmo. Na minha opinião, aqui os melhores momentos no contexto da rádio foram obviamente os que aconteceram quando não estávamos a gravar, mas também destaco a vinda de novos membros, tanto colegas como professores, que foram muito bem acolhidos e que conseguiram pegar neste papel e fazer o melhor que conseguiram para nós todos, e por isso ficamos todos muito gratos. Fora da rádio, como a Matilde disse, acho que os melhores momentos foram aqueles que se passaram com os amigos ou em casa, mas no meu caso destaco o facto de ter conseguido ajudar outros colegas nas mentorias. Foi uma experiência muito enriquecedora. Ajudei uma menina do 9º ano e acho que vai ficar pronto na minha memória. Vou tentar candidatar-me para o ano também, mas é algo que destaco de positivo neste ano. Então, o que eu gostei mais aqui no Clube da Rádio foi estarmos num ambiente de convívio, que foi muito bom. E o que eu gostei mais na escola foi também os intervalos, porque é onde eu posso descansar da escola e dos professores, sem ofensa, e relaxar. E pronto, é isso. Ó Zé, tu que és o mais novo aqui do grupo, diz lá, se tu pudesses ter cá mais colegas teus da tua idade, achas que isto mudaria ou não? Ou gostas como está? Tu sentiste-te sempre aqui acompanhado, não foi? Sim. Apesar de seres mais novo, porque se calhar os nossos ouvintes não têm noção, mas a maior parte dos locutores aqui do nosso programa são alunos e alunas que já andam no 11º, sim, 11º, e tu andas no 7º, não é? E portanto às vezes isso podia ser um bocadinho contraproducente, mas tu achas que não sentiste bem aqui, verdade? Sim, eu sinto-me bem, eu já tenho amigos meus, há alguns que já querem entrar, mas é que ainda não entraram. Mas sim, eu sinto-me bem na mesma. Mas então tens que falar com esses teus amigos, que é para eles virem para o ano, porque nós precisamos de jovens. Temos aqui muitos locutores que para o ano vão para o ensino universitário. Ainda não. Ok, eu logo vejo. Então, este ano foi muito interessante, a todos os níveis. Eu posso não ter estado cá no Clube Rádio todos os dias e não ter experienciado propriamente sempre cá, mas como provavelmente o maior ouvinte do Clube Rádio, estou muito orgulhoso pelo trabalho que todos fizeram, e realmente é, dá mesmo para ver qualidade e aproveitar a qualidade que toda a gente dá a este programa, e isso é algo muito bom. A nível da escola, provavelmente foi o meu ano que eu menos fiz, mas foi bom o suficiente, por isso não há problema, diverti-me e aproveitei a vida, acho que é o mais importante. Como última mensagem deste ano, O que é que eu gostava de dizer? Eu e aqui a minha colega Ana e o meu colega Basílio, que depois hão de dizer também de sua justiça, gostava de dizer que, apesar de ter sido um desafio muito grande substituir a nossa querida Célia, foi também, penso eu, um desafio ganho, porque conseguimos agarrar o grupo de alunos que estava cá, não os deixar ir embora. Esperamos que no próximo ano, se continuarmos neste projeto, eu e os meus colegas enquanto professores, possamos imprimir aqui alguma nova dinâmica, nunca esquecendo, que eu acho que é isso que eu muitas vezes até a mim própria tenho que lembrar, nunca esquecendo que isto é um clube dos alunos e não dos professores. Portanto, nós temos que tentar, e por isso eu também faço aqui um apelo a todos os alunos que gostassem de experimentar, nem que seja nos bastidores, mas gostassem de experimentar esta aventura da rádio, de fazer ouvir a sua voz. Pensem que isto é um espaço muito democrático, em que as escolhas dos alunos, quer a nível literário, quer a nível musical, são sempre tidas em conta. É essa a minha mensagem final. Venham para o Clube da Rádio. Pode ser o trampolim para muitas coisas interessantes. Pode funcionar como escape para um dia mais chato. Pode funcionar como ombro amigo, porque aqui todos nós tentamos ser amigos uns dos outros. E nesta altura também vai daqui um beijo muito especial para o nosso colega João. Beijinho. Que hoje não pode cá estar, e que com certeza vai estar connosco muito em breve. Beijinho, e passo a palavra à minha queridíssima colega Ana Mendonça. Eu também entrei aqui este ano no programa, portanto sou novata, e tenho que dizer que realmente foi uma experiência muito boa, eu não estava à espera. O grupo de alunos que nós temos aqui são jovens extraordinários, quer pelas suas rúbricas, quer pelas suas atitudes. Tal como a Matilde disse, realmente os momentos que não ficaram gravados, que foi de muita diversão, de partilha, foram muito importantes para todos nós. Portanto, eu acho que nós, é um tempo que nós aqui passamos e é um tempo em que nós partilhamos os bons e os maus momentos, mas que acima de tudo que há relação entre todos nós. Também todas as rúbricas eu achei que foram muito interessantes, eu gostei de ouvir todos os alunos, e foi sempre um bocadinho muito bem passado. Portanto, eu espero que realmente para o ano possamos estar aqui todos juntos outra vez, melhorar em determinados aspectos. Acho que foi um desafio que foi ganho. E foi um desafio difícil, porque nós tínhamos à frente do Clube de Rádio a professora Célia, mas que conseguiu transmitir, a professora Célia conseguiu transmitir aos alunos o fazer bem este programa. E, portanto, muito obrigada a todos, foi muito bom, foram sessões que foram muito engraçadas, em que nós passámos aqui muitos bons momentos, e, portanto, só temos é que continuar. Destination, destination, destination. Remote. The board records smell like bleach. I could travel where I want. I'm a custom, clean custom. It ain't custom, I don't come. Feed the bird to the truck. I scrape my bouvoir to the stewardess. Border control, that's some stupid shit. Staying at home, I hate runaway love. But I'm no ludicrous. Sipping on mint tea. Take my shoes off, then we take off. Then I snooze off until I land where I'm full brand. And I wake up like the droop off. Got my passport and my weak hand. I'ma cool off. Get a sweet tan. Loaf is filled with beet sand. Recline till it's time to peace sign. Fuck all the chains for the car. Get a passport. See the world. Open your eyes to your back. Hurt niggas get bread and won't leave. Shit is backwards. Start with your feet. Then a card in the airport. Get out your bubble gum, blow up horizons, sun, sled in the Alps, I go to Missoula or tour in Japan, I go scuba in Cuba or land in the Burro Jirai, got the Rio, Shibata and Como, imagine my peak coat, oversee to see all the things that you could see, like them languages I speak, out in Perry for a week, take my nephews out to Nice, they like who, I'm like we, ooh. Ross was UPN. Clutched and he stroked, got to know her like a droopy grin. Took that Grammy home, couldn't lose again. The suit was so sharp that it could get Medusa coochie trim. Hov talking about 100 million, nigga. Lumiere, like who that young, rich, handsome nigga with the gooey skin. Mama named him Tyler and his brothers call him T. And the bank they call him when that wide clear like season 3 or something. Stable named him Bunny Hop, it's Baudelaire Wolfie though. The felines name him Al for how long he eat the. Wait a minute, pink loaf for scuff quickly. Fiat cost a buck 60, I'll keep it a buck 50. Y'all can't really fuck with me. Bitch, I got the fuzz and I'ma own it till they bury him. Only 29, but I've been focused since 30 M. Wolf. Também temos em estúdio o professor Basílio, mas o professor Basílio está na parte da revisão dos textos. Portanto, para o ano, pode ser que nós tenhamos a sorte de ouvir o professor Basílio, que vai ser um prazer para todos, porque o professor Basílio é uma pessoa que fala, é um professor que fala muitíssimo bem, extremamente comunicador, com um humor extremamente interessante e, portanto, para o ano, teremos também o professor Basílio. Um beijinho também muito grande para o professor Mário Ribeiro, que vai estar connosco. Vamos tentar que para o ano estejamos ou façamos um programa em direto, Oliveira do Hospital, Angola. Vamos ver se isso vai ser possível. E, portanto, os projetos, este projeto vai ter muitas ideias novas. Vamos a isso. Com considerações finais, eu gostaria só de dizer duas ou três coisas. Eu vou ser breve. Primeiro, obviamente, agradecer às professoras que aceitaram este desafio. Em primeiro lugar, ao professor Mário, que começou com o projeto no início do ano, mas depois com as professoras que o assumiram. Portanto, que realmente não foi um desafio propriamente fácil, sobretudo no início, mas acho que todos superámos e com sucesso, e todos nos esforçámos para superar. Além disso, gostaria também de dizer que foi o meu primeiro ano como responsável pelas crónicas políticas e que foi uma coisa que também me deu muito gozo fazer mesmo. E espero que também desse lado tenha passado essa ideia e que vos tenha informado e contribuído para vos informar de algum modo. E por fim, um agradecimento final a todos aqueles que todas as semanas nos ouvem, porque nós fazemos este programa para nós, com toda a certeza, mas também o fazemos para quem nos ouve. E portanto, muito obrigada por estarem desse lado e esperemos que continuem connosco. Então agora, pô, muito obrigada! Pronto, cabe-me a mim agradecer também a toda a gente, a todas as professoras e aos nossos colegas. Também mandar um grande beijinho para a professora Célia e para o nosso colega João. Beijinhos! Relativamente às atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, podemos referir, sem dúvida, que foi um ano repleto de atividades com muita qualidade, com um grande espírito de partilha de equipa e que proporcionaram a todos momentos de muita alegria e relação pessoal. Que assim seja para o ano. You're so beautiful, and your lips look nice. Not the one on your face. I got a new boat you should come with. I got a section for your luggage. Bring some fiction and a nightlight. Record player in your top five. Where we going? We should get lost. No more questions. Let the wolf talk. I want you to come get lost with me. Ask you one more time before I try to leave. So can you make up your mind? The waves gonna come, waves gonna come. So can you make up your mind? The waves gonna come. Unlike my friends, don't think I'll fall in love again, but I'll take the chance. Seclusion isn't in my plans. Pack my shit up, tell my head back out, cause my shit's up. Spend it all in 1 hour, wanna split some. Some here with you right now. If you got cold feet, it's warm by the water. You can turn your page around. Destiny, come by the harbor. I want you to come get lost with me. Ask you one more time before I try to leave. So can you make up your mind? The way's gonna come, way's gonna come. So can you make up your mind? The way's gonna come. Them bitches say I'm too conceited. They see the way I treat her. Be my senorita. Put a ring up on her finger. Take her out the climate. Somewhere to put her feet up. Neck Valentine, rubies, diamonds. Billionaire yacht, party climbing with shot. Baby, if you see sick, we can stop if you die. Yeah, lobster and calamari, caviar. Lots of luggage, right before the caviar. I got a new boat, you should come with. I got a section, feeling lucky. I want you to come get lost with me. Ask you one more time before I go. Before I go. Before I go. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ricardo Neves, João Mário, Sebastião de Campos Alves, Maria José e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Sebastião de Campos Alves. E em nome do Clube de Rádio do AOH, muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam ao longo deste ano letivo. Esperamos encontrar-vos novamente em setembro. E por fim, continuem bem, continuem na companhia da Rádio Boa Nova.